humana, logo eu me descomo. Nunca imaginei ser descartada, logo eu deixei passar isso nas cartas. Logo eu. Louca, louca, pra beijar sua boca. Lindo, bola, um backing. Pera, melhor se ficar sem roupa. Bora logo, se pegar não solta. Bela bunda dessa bandoleira, letalmente latina. Sorte sua que eu sou brasileira. Ele não entende nada. Eu já tô sem paciência. Mais um quarto escuro, sempre muda tudo. A pegada dele me deixa sem ar. Logo eu.